Portal do Arrocha. É rodado, jogado, que esse tipo de brincadeira, moço. Tu tem limite, né? A gente tá lá no ambiente de família, às vezes tá num lugar e você abre uma mensagem e aquele gemidão no WhatsApp, moço. É brincadeira, brincadeira, meu filho, né? Dá uma batida, Gilberto, vamos cantar aqui, vai explicar aqui minha revolta, vai. Mas é que tão de sacanagem, passei muita vergonha quando abri uma mensagem. Eu tava de bombeira na fila da padaria, abri tua mensagem, era pura putaria, que gritaria. Ó, como é que é, ó. Coisas, brincadeiras de hoje.